junto à fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sul, disse-lhe: Agar, servo de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. No versículo 13 diz assim: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Amém? Amém. Eu queria fazer isso bem breve, só conversar um pouquinho com você a respeito desses versículos, que foi algo que Deus tocou no meu coração na terça-feira, se eu não me engano. E eu queria compartilhar com vocês, que é sobre a história de Agar. Muita gente escuta sobre Sarai, sobre Abraão, mas pouca gente ouve sobre Agar. E nesses versículos que eu li, vai mostrar a situação de Agar. E eu comecei a tirar lições daquele contexto. A primeira lição foi: quando Sarai ela não consegue conceber, ela percebe que não consegue conceber, ela entrega Agar a Abraão para que ele se deixe com ela e para que ele tenha um filho. E eu não sei o motivo que levou Agar a desprezar Sarai. Eu não sei se foi porque ela viu que ela poderia ter um filho e Sarai não, ou se foi porque Sarai ela lhe obrigou a se deitar com Abraão e ter um filho, mudando todos os seus planos, frustrando todas as suas expectativas, fazendo com que ela saísse de um caminho que ela estava traçando para ela. Se a gente se colocar no lugar de Agar, pensa: Agar ela poderia ter planos, Agar poderia imaginar um futuro em que ela se casaria, em que ela teria filhos, em que ela construiria uma família. E tudo isso, a partir do momento que Sarai tomou para ser mulher de Abraão, naquele momento ela perdeu tudo isso. E eu imagino que esse também poderia ter sido um motivo que levou Agar a desprezar Sarai. E quando eu li esse contexto, o Senhor falava comigo: olha, não deixe que situações que fogem do teu controle, não deixe que situações difíceis despertem em vocês sentimentos que desagradam a Deus. Não é porque a situação fugiu do teu controle, não é porque a situação não saiu como você planejou, que essa situação deve despertar em você mágoa, deve despertar em você rancor, deve despertar em você desprezo. Não. Não foi para isso, não é para isso que situações difíceis são geradas. Elas são geradas para que você amadureça. Elas são geradas para que você consiga vivenciar coisas incríveis na presença de Deus. Então, situações difíceis não podem despertar na gente desprezo, não podem despertar na gente dor. Pelo contrário, deve despertar na gente um aprendizado. Que é para isso que essas situações são criadas. E quando a gente observa no versículo 6, Agar poderia muito bem dizer: olha, eu posso desprezar ela, porque eu vou ter quem me defenda. Eu estou grávida e Abraão pode muito bem tomar a palavra por mim. Só que quando Sarai apresenta a causa perante Abraão, Abraão fala assim: olha, está em tuas mãos, faz como melhor te parecer. E eu imagino a frustração de Agar. Ela deve ter pensado: olha, eu estou grávida dele e mesmo assim ele não fez nada. E outra lição que Deus me ensinou: não coloque suas expectativas em pessoas. Não coloque suas expectativas em coisas. Porque a gente acaba se frustrando. E Sarai humilhou a Agar e a Agar fugiu da presença de Sarai. Só que o que eu acho interessante é que ninguém consegue fugir do processo. Ninguém foge do processo. Tanto que a Bíblia fala que o anjo do Senhor encontrou a Agar. E uma coisa que eu acho interessante é que ele faz duas perguntas para ela. Ele pergunta: para onde, de onde você veio e para onde você vai? E só uma pergunta tem resposta. Ele pergunta: de onde você vem? E ela fala: eu fujo da presença da minha senhora. E para onde você vai? Não há uma resposta. Ela não sabia para onde ela estava indo. Ela simplesmente quis sair do processo, quis fugir do processo sem um destino, sem um rumo. E é isso que acontece quando a gente tenta fugir dos planos de Deus. É isso que acontece quando a gente tenta fugir do processo. A gente não tem um destino. E foi algo que Deus falou no meu coração: olha, viva o processo. Permaneça no processo. É doloroso? É. Fere, fere, quebra, quebra, mas fique no processo. Tanto que o anjo do Senhor falou assim para a galera: volta e se humilha. Volta e se humilha. Só que ele não deixa a Agar sem resposta. Ele fala assim: olha, Agar, de ti vai sair uma grande, uma numerosa multidão que não pode ser contada. E outra coisa que Deus gritou no coração: olha, viva o processo, porque há um propósito. Viva o processo, porque há um propósito. Nesse contexto, a Agar entendeu: olha, ele foi, tu és o Deus que me viu. Então, que você guarde essa palavra no teu coração: olha, viva o processo, não fuja do processo. Porque à medida que você tenta fugir do processo, você está voltando para trás, você está retrocedendo. Esse processo é um aprendizado, esse processo tem um propósito, tem uma promessa. E Deus continua te vendo. Amém? Aleluia! Glória a Deus.